Alô? Você me ligou, mas eu não tô. Mas faça um favor, depois do sinal, me deixe um recado, sim senhor, que eu ligo de volta, prometo, não esqueço, meu amor. Alô, alô.